paciencia y con su alegría. Menina, hombre y menino, con su transparencia y con su fantasía. Después de correr pela estrada de terra, com os pés no chão, nadar num rio vazio, depois de contar as estrelas da cela, com fé no não, sofrer o cio sutil. Faz um filho comigo, mire a tela no escuro, arrebente este muro, faça-lhe pó, abra mão, põe as unhas de fora, solte a voz, vá embora. Me deixa ser simples assim, vou morrer devagar, vou morrer devagar. Minha vida é viagem, é viajar. Minha vida é um sonho.